Yeah, mais um mês. Boêmio amor, preciso muito de ti, por favor. Meu anjo, incondicionalmente preciso do teu beijo, do teu corpão e coração ardente. Tu és e sempre serás a minha estrela super brilhante que me completa neste momento. Para o resto da minha vida, só em ti te completo. Vai ser muito comprida se estivesse em ti, em algum lado que pertence, em lá estás. Fico triste quando chegar perto de ti. Nunca tinha tido ninguém assim e nunca vai ser o nosso fim. Quero-te muito aqui ao pé de mim, és muito especial. Minha credo, sempre serás de meu. És a minha riqueza, és o meu mundo de paixão. Teu amor é uma beleza, nunca te darei uma desilusão. Tira-me esta dor, serei teu sedutor. Sinto que serás sempre meu amor. Vem dançar comigo este som. Agradeço a Deus por me ter dado este dom, mas nunca te direi adeus. Vamos ser felizes, foi o que sempre quis. Sempre do teu lado, bem baixinho, digo ao teu ouvido, tá-me abutiu. Minha gratidão, vejo no teu olhar que só tu me podes completar. E só de pensar que te posso perder por dentro de mim, fico a roer. Yeah.